Yeah, Homem-Aranha 3, 2013. Yo, o beat do protesto. Se liga nessa. Yo, acorde. Aglomerados de pessoas sem sentido, sem auxílio, sempre andam perdidos procurando o objetivo. Elas buscam as notas, elas buscam o que acabe. Enquanto a morte vem buscar o seu dinheiro, não resolve nada. Pendurados, esmagados, estão correndo contra o tempo, atrás de algo invisível que facilmente se vai com vento. Vai demorar pra entender que tudo aqui é passageiro. Lute pra acumular os bens pra deixar pros seus herdeiros. Você vai estar longe daqui, não vai nem saber quem foi. Não vai lembrar da sua existência, não vai lembrar do que já passou. Você acredita que aqui é o fim? Esse direito é todo seu. Se tudo acabasse aqui, não teria sentido acreditar em Deus. Viveríamos como animais que agem de acordo com o instinto. As leis não adiantariam, viveríamos em estado de sítio. Enjaulados e liberados, somente com o adestramento. Com o cães de guarda vigiando aquele que tenta destruir o tempo. Onde estão as imagens e palavras que alienam? Que te faz pensar que tem saída através do trono onde o homem reina? Uma mente que comanda e todo mundo segue a risca. Pois o medo é injetado na veia como doses de heroína. Que te apaga do mundo real, pelo menos na anestesia. Você enxerga o erro na frente, mas eu ofuscado pela neblina. Pela camada espessa de otimismo que te fornecem, através da tela quadrada onde a mentira prevalece. Fica assistindo a vida dos outros enquanto a sua está parada. Até a criança está sentada ansiosa esperando a palhaçada. Perderam todas as etapas da vida, perderam a inocência, perderam a pureza da alma e a consequência, perderam a essência. Menores matam e dão risada, pois pra ele é natural. O que antes era proibido agora se tornou normal. Seguindo deixar tudo de uma forma com que seja muito fácil. A manipulação da grande massa pra agir conforme os horários. O calibre só aumenta daquele que veste a farda. O protesto é sufocado pelas bombas que são jogadas. Extermina o resto da raiz que ainda sobrevive como lixo. Continua o serviço dos estrangeiros que eliminam os índios. As reportagens direcionadas para o ódio, população contra a população, e a polícia sempre chega logo. Mas quem tá lá em cima controlando o show de fantoche dificilmente verá o mundo como vê aquele que recorre ao sistema falido que dita as regras, que conta com a burrice da massa pra organizar a baderna. O helicóptero sobrevoa a favela que supostamente está causando o problema de quem quer viver honestamente. Mas se esquece que a própria farda colabora pra manutenção. Uma hora do lado do crime, outra hora do lado do patrão. A menina gera o filho que também vai gerar um filho. O círculo vai sendo fechado, sem estudo, tudo segue o trilho. Yeah, acorde pra realidade, liberte-se da Matrix. Yeah. Eu vivo num país onde o cartão postal é uma prostituta, onde estrangeiros nos visitam atraídos pelo tamanho da bunda. A imagem do puteiro transmitida pelo carnaval não deve ser levada a sério por ninguém, pois isso é natural. Somos ratos em busca do queijo que está na ratoeira. A realidade camuflada, desrespeito pela vida alheia. O nosso rap incentiva o uso de entorpecentes. Nossos guerreiros se odeiam e se matam em troca dos presentes. Em troca de plays, em troca da fama, em troca de tudo. O importante é sair ganhando nesse mundo onde tudo é absurdo. Filhos corroendo o que era pra ser perfeito, mas são miseráveis em busca de um troféu pra estampar no peito. Pessoas que não deveriam nem tocar no microfone, pois não são dignos de levar a mensagem ao mundo dos homens. Não são dignos de abrir a boca pra falar a favor de alguém, pois sua fama foi conquistada pelo ódio que pregou a quem incomodou, pois chegou aonde ele queria. A única coisa que lhe restou foi aproveitar o fim da fila. Vou voltar pra aquele que alimenta o faminto em troca de alguns votos pra no futuro manter o seu ofício. Em uma mão o alimento e na outra mão o seu santinho, pra que quando a fome passar o coitado se lembre do político. Ajudou quem precisava, mas também precisa ser ajudado, com um voto do infeliz que nem completou o primário. Professores que se desdobram pra lecionar os seus alunos, que nunca prestam atenção no ensinamento que pode mudar tudo. E vai te salvar pra você não ser mais um no bolo, onde apenas tem importância na hora do voto, depois será um tolo. Vai viver como um cachorro que apenas busca a comida, não tem valor como humano, está se tornando alheio à vida. Substâncias fornecidas pra que você se mantenha no seu status atual e não acorde, leia a resenha. Se quiser trabalhar, o emprego será fornecido. O salário não será bom, mas o importante é estar sorrindo. Uniformizado e limpo, pra servir de exemplo, pra quando o patrão chegar, você não seja suspenso. Pois ele ganha em cima da sua alegria de viver. Você transmite pro cliente que está amando o que veio fazer. Mesmo que sua vida seja uma merda, você precisa sorrir, pois está vivendo escravizado e não tem pra onde fugir. Você escolhe se libertar e combater o que te oprime, ou servir eternamente esse mundo cruel que só te deprime. Um tiro de borracha que intimida o seu protesto. Um pouco de farda da risada, porque sabe que tudo se vai com o tempo. Vergonha da realidade que passo todos os dias. A revolta vai morrer com a eliminação das pistas. Que leva um revoltado a uma forma de pensar. pensar e ver que tudo está errado e começar a acordar. Yeah, Antraz, Antraz Mental, yo, um beat do protesto, a minha parte pela verdade, yo, tá tudo errado, se liberte, yo, proteste, incomode, yo, seja pedra no sapato, motherfucker.